que você fosse o cara certo, me enganei. Não pense que eu sou errada, te avisei. Não faz papel de bobo comigo, te falei. Você não serve nem como amigo. O que foi que aconteceu entre nós? O que foi que aconteceu entre nós? O que foi que aconteceu entre nós? O que foi que aconteceu entre nós? O que foi que aconteceu entre nós? O que foi que aconteceu entre nós? O que foi que aconteceu entre nós? O que foi que aconteceu entre nós? E lá naquela festa, eu descobri toda a farsa que você aprontou, tá todo mundo sabendo. Tira seu time de campo, eu já ganhei o jogo, pois agora quem está com a bola toda sou eu.